direita, tá? 3. 520? 3520, 56 no solo, livrando a direita, via Alfa, reporte antes da Juliette. Direita Alfa, reporte antes da Juliette, 3520. Afirma, mantém minha escuta. Juliette, tá? 3520. 520 via Índia, portão 1. Portão 1? Firma, pole position. O total 9908 está com 3 a bordo, 3 horas e 40, todo meio alternando galeão. Vai taxiar Juliette Alfa, 1015 no ajuste, reporte ponto espera pronto, 18,6 torre. Juliette Alfa, quanto ponto? 118,6 torre, total 9908. Espera, está pronto, total 9908. 9908, autorizado, ingresso de decolagem no 0180 graus, 10 nós, 1500 no ajuste. Ok, autorizado alinhar e decolar, 1500 no ajuste, total 9908. B908, decolada 04, controle em 119, decimal 8 da viagem. Bom trabalho. Controle Salvador, total 9908. Total 9908, contato radar, saída Gole, nível 360. Autorizado 360 na Gole Gonza. Tá autorizado Gonza, tá presente? Pós 2000 Golem. Está autorizado o Golem direto da presente? Pós 2000 pés. Paciente, senhorita. Salvador, boa noite, São 3170, informação Alfa. Boa noite, São 3170, você tem identificação, desceu nível 050, chegada Mari. Identificou, descendo 050, chegada Mari, então 3170. Boa noite, jogou 1-7-1-4, informação Alfa, passou 1-2-0 para 1-1-0. 1-7-1-4, boa noite, o senhor identificação, desça 2 mil pés, estado no 015, da presente foi toque para chegada Man. 2 mil pés, 1-0-1-5, da presente toque, chegada Man. Bom, 1-7-1-4. Informação, solicito o procedimento da RNAV, gol 1-7-1-4 aqui. Centro da presente, então está autorizado o Serra Vitor 366, gol 1-7-1-4, descendo 2500 pés. Pouso permanece, no 05. Positivo, então na presente Serra Vitor 366, 2500 para a RNAV da 1-0, gol 1-7-1-4. Total 9908, agora com o Centro Recife, 1288-1325. 288-3325, obrigado, bom trabalho. Amém. São 3170, desça para 2015 via chegada Mari. Descendo 2015 via chegada Mari, São 3170. Salvador, boa noite, boa noite, 96 tem a Alfa, passo 190 para o 160. O 1896 via chegada Mari, desça para 2015. Via Mari, 2015, 1896. controle, Salvador, são 3170. 3170. A intenção é o RNAV da pista 10 após ITAP voar Serra Victor 366. Autorizado. Autorizado, 3170. Salvador, boa noite, Objeto 6701. Objeto 6701, Salvador, via chegada Mari, desça para 2015, número 4 para pouso. Mari 2015, número 4, 6701. Ah, mantém a restrição ainda de 250? Mantém a velocidade 250. 6701. Vai atingir 2500 pés, 3 milhas do Serra Vita 366, gol no 714. Golo 714, autorizado a aproximação. Autorizado, RNAV da 10, Golo 714. Controle de Salvador, muito boa noite, Golo 643, está cruzando 190 para uma centena na Bonf, ciente da Alfa. Golo 643, via chegada Bonf, desça para 3 mil pés, ajuste 1015. Via Bonf 3.015 vai solicitar o RNAV da 10. Anotei a solicitação, confirmarei em breve. Okay, obrigado. São 3170, está seguindo a aeronave da Gol com a velocidade de 155 nós. Reduza para aproximação, 3170. 3170, ciente. Reduzindo. No 714, para o momento 20 nós de proa na presente posição aqui. Gente, passa Serra Vitor 366, checa o trem torre 1186. Checará 186, obrigado, boa noite. Boa noite. Torre, boa noite, Gona 714, passou o Serra Vitor 366, 3.3.3.3.3.3, final em nave visual. Sente, após 372, 714. Botará no 372, Gona 714. 2.000, obrigado. Agora tá 3.5.2.0. Aracaju 1.9.0. Formação Bravo. Confirmo, já tem. Vamos poder coordenar. Sai da Puca Aracaju? Puca Jamo direto. Salvador, agora 805, sente da Alfa. Por 1805, Salvador, via chegada Mari, desça para 4015. Desce via 4015, agora 805 na Mari. 714, checa o trem. Baixado, travado, Golo 714. Ciente, 1015 no ajuste, 170 graus com 12 nós, autorizado pouso não no zero. Livre pouso não no zero, Golo 714. Pronta cópia? Copia. Aracaju 190, o nível, decola no zero, com a esquerda, Puca, Jama, pós direto. 19.8, controle, aciona transponder 5120. Afirmativo, botar 3520, autorizado nível 190 para Aracaju. Decola no da 1-0, primeira curva esquerda, Pucajama, depois direto Aracaju, chamando o controle 198, acionando o transponder 5120, 3520. 3520, correto, reporte pronto. 170, passa Serra Vita 366, chega trem Torre 1 no 186. Torre 186, ainda não baixou, tá 3170. No 4, solou aos 2-2. Na minha escuta, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Na sua escuta, Alfa, reportante da Juliette. Boa noite, no 4. 2, Salvador, boa noite. Está 3170, aproximação final, baixado, checado. 3170, boa. Quanto é a aproximação? Agora está livre. Guardando, está livre. Está 3170. Boa noite, Salomeia, autorizada a aproximação, agora de transferência. Guardando 96. Boa noite, 96, Duna, checa o trem, Torre 1, 186. 18, boa noite.